inunda meu ser. Meu ser. Inunda meu ser, inunda meu ser, inunda meu ser, inunda meu ser, ah, inunda meu ser, inunda meu ser, ah, inunda meu ser. Muito obrigado para vocês que estão aqui na frente, mas eu fico com dó de vocês terem que ficar o tempo todo em pé, né? Se vocês quiserem procurar um lugar, mesmo que de lado há lugar onde vocês podem se sentar, se sentem, viu? Porque eu vou ficar com dó de ver vocês o tempo todo em pé aqui na frente. Essa passagem que o Ricardo acabou de citar, ela é do profeta Zacarias, capítulo 4, versículo 6, que diz: eu vou dizer e você vai repetir, não pelo poder nem pela força. Não pelo poder e nem pela força. Eu quero que você repetisse bem forte. Não pelo poder nem pela força. Não pelo poder e nem pela força. Mas por meu espírito. Mas por meu espírito. Declaro o Senhor de todo o poder. Declaro o Senhor de todo o poder. Veja, o Senhor de todo o poder, Ele, que é o Senhor de todo o poder, Ele declara, não pelo poder, nem pela força, mas por meu espírito. Sabe, gente, nós temos justamente essa tendência, esta mania de querer resolver tudo, primeiro, a força. Então a gente fala, a gente xinga, a gente briga, a gente se indispõe, a gente parte para os fatos, porque a gente acha que as coisas se resolvem pela força, em tudo. São os nossos filhos, que precisam de educação, que talvez infelizmente estejam na revolta. São os nossos adolescentes, que partem para uma vida muito liberal, e pai e mãe ficam aflitos. E muitas vezes a gente quer resolver isso na força, como o povo diz, na base do grito. São os nossos jovens que partem para a bebida, que partem para as drogas. Então, daí o coração de pai e o coração de mãe fica na mão. E muitas vezes, até no desespero, pai e mãe partem para a força, para tentar resolver aquilo. Com frequência, a gente joga toda a emoção em cima daquela situação. A gente vai justamente movido pelas emoções, e fala movido pelas emoções, briga movido pelas emoções, xinga movido pelas emoções. Você sabe que as nossas emoções nos traem e nos prejudicam. Quanta coisa nós dissemos que nunca deveríamos dizer por causa das emoções. Quantas coisas nós fazemos e nunca deveríamos ter feito daquele jeito por causa das nossas emoções. Até nós devemos dizer, a gente estragou muito. Estragou muitas situações, estragou muita gente, por causa das nossas emoções. Nós nos deixamos levar pelo sentimento, nos deixamos levar pela emoção. Quantas vezes no casamento, claro que há problemas no casamento, claro que há. E nós podemos dizer, a situação de hoje faz com que quase não haja um casal que não tenha problemas, que não enfrente problemas. Mas, em geral, nós enfrentamos os problemas próprios do casamento também na base da força, também na base da emoção. É a mulher que se desespera, é a mulher que fala o que não devia falar por causa da emoção. É o marido que fica nervoso, que fica bravo, que parte para a brutalidade, quanta coisa nós estragamos. Veja, hoje o Senhor está dizendo para mim e para você: meu filho, minha filha, não pela força, não pelo poder, não pela violência, não, mas pelo meu Espírito. Vai dizendo para você, vai batendo isso no coração e vai dizendo. Até pode chamar o seu coração de meu filho, porque ele precisa aprender essas coisas. Vai dizendo: meu filho, não é pela força, não é pelo poder, não é pela violência, não é na base da emoção, não é na base do grito, não, não, não é. É pelo meu Espírito, é pelo Espírito, é pelo Espírito Santo de Deus. É assim que o Senhor quer. E quem declara é o Senhor de todo o poder. Ele tem todo o poder e Ele está declarando. Diga para o seu coração: não é pela força, não é na base do grito, é pelo Espírito Santo. Aprende meu coração. Bate na cabeça também: aprende minha cabeça. Você já resolveu muita coisa na base do grito, na base da briga, na base do xingo, na força. Não é assim, minha cabeça. Compreende de uma vez para sempre: não é pela força, não é pelo poder, não é pela violência, não, não é. É pelo meu Espírito, diz o Senhor. Espírito Santo de Deus, inunda meu ser, inunda meu ser. Quero sentir o amor do meu Senhor, do meu Senhor. Vai pra frente, continuando. Pra poder perdoar o meu irmão, abrir meu coração, viver o amor, pra sentir a paz interior, pra sentir a paz interior, sobre o mal ser vencedor, sobre o mal ser vencedor, alegrar-me em ti, alegrar-me em ti. Inunda meu ser, inunda meu ser, ah, inunda meu ser, inunda meu ser, ah, inunda meu ser. Veja, nós cantamos e é muito verdade: para poder perdoar o meu irmão, abrir meu coração, viver o amor. Veja, é verdade, gente, com o seu filho, com a sua filha, mas também com o seu pai, com a sua mãe, para poder perdoar o meu irmão. Que às vezes, perdoar o meu filho, perdoar a minha filha, perdoar o meu pai, perdoar a minha mãe. Gente, é assim. Porque se não for pelo Espírito, a gente não perdoa mesmo. Não perdoa mesmo. Quanto pai, até sentindo-se atingido na sua honra, quanto pai decepcionado com aquilo que o filho fez e anda fazendo, quanto pai que se sente desonrado, que está decepcionado com aquilo que a filha fez, com aquilo que a filha andou, com aquilo que a filha anda fazendo, então parte para a violência, e violência mesmo. E você sabe que isso não resolve. Quanto pai pôs a filha na rua por coisas que ele ficou sabendo, por coisas que aconteceram? Quanto pai disse, e não só disse, fez? Pôs a filha para fora e fechou a porta e disse: aqui você não volta mais. Nós temos resolvido as coisas assim, e é preciso mudar. Mas ao mesmo tempo, quanto filho, quanta filha, filho adolescente, filho jovem, mas também, infelizmente, filho, filha, já grande, já adulto, já casado, desculpe, já barbado, já marmanjo, já bem senhora da sua vida, mas que partiu para o ressentimento, para a mágoa contra pai e contra mãe, por coisas que pai e mãe fizeram. Quanto jovem, quanto adolescente, partiu para a revolta contra pai, contra mãe, partiu. E vive na revolta. E é preciso dizer, esta revolta, é claro que não vem de Deus. E até nós devemos dizer, em geral não vem da pessoa não. Não vem da pessoa, não vem do jovem, não vem do adolescente, não vem daquele rapaz, não vem daquela moça, não vem. Pelo contrário, é um veneno que o próprio tentador acabou colocando no coração. Houve motivos? Houve. Houve, porque todo pai erra, toda mãe erra. E às vezes erra gravemente. Mas até os bons pais erram. E é impressionante, quanto filha, quanto filho, quanta filha de pais bons, de pais honestos, de pais que dialogam, de pais que se sacrificam, de pais que não sabem mais o que fazer pelos seus filhos, de pais que participam da igreja, que são até dirigentes, e é justamente nos filhos desses pais que o tentador, covarde, sujo, vai colocar o veneno da revolta, por causa de erros que os pais cometeram. E qual é o pai, qual é a mãe que não comete erros? E o Senhor está dizendo, tudo isso precisa acabar. E na verdade, gente, nós precisamos do Espírito Santo, para poder perdoar o meu irmão, que é o meu pai, que é a minha mãe, com quem eu estou revoltado. É preciso do Espírito Santo, para poder perdoar o meu irmão, abrir meu coração, viver o amor. E é preciso, gente, é preciso viver o amor. Desculpe, não seja trouxa, não continue sendo trouxa do tentador. E eu quero repetir, que covarde, sujo, acabou colocando veneno de revolta no seu coração. E quanta gente adulta, que já é pai, que já é mãe, e que conserva ainda lembrança de coisas do passado, que conserva ainda lembranças de revoltas do tempo de jovem, do tempo de adolescente, do tempo de criança. Não, tudo isso precisa acabar. Porque veja, não há coisa que mais o tentador queira nos tempos de hoje do que explodir com as nossas famílias. Eu vou repetir, não há coisa que mais o tentador queira do que explodir com as nossas famílias. E ele quer justamente usar a gente como puxa de canhão para explodir as nossas famílias. Ele capricha a gente, colocando e até inventando razões, ou apontando, mostrando razões, e sempre há motivos, claro que há. Ele até procura, ele abre mais os olhos da gente, ele põe na cara da gente motivos para a gente se revoltar, para a gente se decepcionar com pai e com mãe. Porque ele quer usar da gente, da revolta da gente, para explodir. A gente acaba sendo bucha de canhão para ele explodir com a nossa família. Diga comigo já agora, eu não sou inocente e útil. Eu não sou inocente e útil. Nem fala, o povo está muito desanimado demais. Não sei, gente. Eu quero ouvir vocês. Diga comigo, eu não sou inocente e útil. Eu não sou inocente e útil. Está melhorando isto. Eu não sou instrumento do tentador. Eu não quero ser usado, instrumentalizado, como bucha de canhão, para explodir a minha família. Não, eu não quero, Eu não posso ter revolta no meu coração. Isto é um veneno que foi colocado no meu coração. Não é meu, não veio de mim, foi o tentador quem colocou. Senhor, eu não quero mais ter revolta. Eu gosto muito de escutar as pregações dos outros padres, e hoje eu fiz questão de escutar a pregação do Frei Carlos na missa das 6 horas. Não é verdade que ele dizia a um certo ponto que a gente chega a situações da nossa vida que a gente diz, só Deus. Verdade ou não é? Só Deus. Só por Deus. E não tem outro jeito. E realmente, gente, é assim. Veja, a questão de revolta, a questão de ressentimento, de mágoa contra pessoas da nossa casa. E agora eu tenho que olhar dos dois lados, eu não posso olhar de um lado só. Há filhos, há filhas revoltados contra os pais, e filhos grandes também, além dos filhos adolescentes e jovens. Mas também, deixa eu dizer, há pai revoltado contra os filhos. Há mãe revoltada contra os filhos. Há pai ressentido, magoado com os filhos. Há mãe ressentida, há mãe magoada. A pai e mãe decepcionados, e você não sabe o efeito que faz a decepção, gente. A decepção parece que joga a gente no chão. Igualzinho quando você recebe um murro, um tranco, né? E você vai no chão assim até meio atordoado. E é isso que causa a decepção. Claro, na hora que você levou aquele murro e foi para o chão atordoado, instintivamente você parece que se torna uma fera, um animal que vem com tudo para cima daquele que te deu um muro e te jogou no chão. A decepção funciona assim. Desculpe, a gente começa a agir na base do instinto. A gente se torna um verdadeiro animal dentro de casa. Se torna, a gente faz coisas que a gente não imagina que fosse capaz de fazer. E se não faz explodindo para fora, faz explodindo para dentro. E eu digo para você, tudo isso precisa mudar. Porque do contrário, nós nos tornamos as buchas de canhão, nós nos tornamos as dinamites do tentador, inocentes, úteis, instrumentalizados por ele, para explodir a nossa própria família. A nossa própria família. Isso não pode continuar. Mas você diz, é na situação em que eu estou, só Deus. E é verdade. E é verdade. Quando a pessoa chega à decepção, só Deus. Quando a pessoa chega à revolta, só Deus. E deixa eu dizer, às vezes não é revolta, é apenas mágoa. E apenas ressentimento. Mas parece que é pior. Porque tal, a tal da mágoa, que a pessoa fica magoada. O tal do ressentimento, que a pessoa fica sentida. Portanto, ela sente que tem razão de estar sentida assim, desse jeito. Ela tem motivos para estar magoado, magoada desse jeito. É pior. É como praga que pega e não sai. Já viu praga de planta? Já viu certas coisas que acontecem com a gente? Houve um tempo que eu, no meu tempo de menino, eu mexia muito com madeira, porque em casa nós éramos muito pobres. Então mamãe começou cozinhando com lenha. Depois, dentro de São Paulo, não tinha como cozinhar com lenha, então começou a cozinhar com carvão. Mas depois, o carvão ficou caro. E a lenha também era cara. Mamãe partiu heroicamente para cozinhar com serragem. Não sei se você já viu isso, já fez isso. Então lá ia eu e meu irmão na serraria, já os homens já conheciam, pedir serragem. Uma, duas vezes por semana a gente ia lá e trazia o saco cheio de serragem, trazer para casa para secar, para colocar e socar nas latas. E com isso, por causa justamente de mexer muito com madeira e madeira úmida e tal, eu tinha muita impinge. Acho que você sabe o que é isso, dá na pele. Meu Deus do céu, desculpa a expressão, era uma praga. Curava uma e vinha outra, curava uma e vinha outra. Quando a gente tem frieira, né? Parece uma praga mesmo, né? A gente combate as benditas frieiras e não tem jeito. Gente, eu expliquei assim para dizer para você, olha, ressentimento, mágoa, acaba sendo assim. Parece coisinha, é como uma frieira. É como uma impinge, só. Mas acaba com a gente. E como é uma coisinha de nada, a gente não cuida. Como a gente tem razão, tem motivos para estar sentido, para estar magoado. A gente acha que tem razão e, portanto, não tem por que combater aquilo. E daí, só por Deus. Eu quero dizer a você, é por isso que hoje o Senhor está dizendo a mim e a você, não pelo poder, nem pela força, mas pelo meu Espírito. Você precisa do meu Espírito Santo. Você não precisa pouco do meu Espírito Santo, você precisa muito do meu Espírito Santo. Precisa muito do meu Espírito Santo. Para quê? Para poder perdoar o meu irmão, que é o meu filho, que é a minha filha, que é o meu pai, que é a minha mãe, contra o qual eu estou ressentido, magoado. Abrir meu coração, viver o amor. Abrir o coração. Abrir meu coração, viver o amor. Inunda meu ser. Ai, pede de coração. Meu ser. Inunda meu ser. Ai, inunda meu ser. Pra quê? Pra poder perdoar o meu irmão. Abrir meu coração. Viver o amor. Para sentir a paz interior, sobre o mal ser vencedor, alegrar-me em ti, inunda meu ser, vai inundar meu ser, inunda meu ser, vai inundar, pede de coração, meu inunda ser. Meu ser. Inunda meu ser. Vai inundar meu ser. Mais uma vez. Inunda meu ser. Vai inundar meu ser. Gente, quantas pessoas perderam a alegria para poder para sentir a paz interior, que muita gente perdeu. Pessoas que não têm mais paz. Não tem mais paz porque está ressentido, está magoado. Não tem mais paz porque vive estourando, vive explodindo. Não tem mais paz porque vive decepcionado. Não tem mais paz porque se sente traído pelo marido, traído pela mulher, traído, traída pelos filhos. Não tem mais paz para sentir a paz interior, sobre o mal ser vencedor. Porque, gente, é o mal que está fazendo isso. Não é bem não. Não pense que as suas razões são razões para você estar assim. Não, eu estou triste por causa disso e por causa daquilo. Você está se matando. A própria palavra de Deus diz que a tristeza matou a muitos. É do livro do Eclesiástico ou Sirácida. A tristeza matou a muitos. E não há nela utilidade nenhuma. E nós ainda andamos dizendo que eu tenho razão para estar triste. Tem coisíssima nenhuma. Ninguém tem razão para ir se matando. Ninguém tem razão. Porque tanto está errado quem pega formicida ou outro tipo de veneno e bebe, com aquela pessoa que vai tomando um pouquinho de veneno por dia, um pouquinho, até se envenenar completamente e aí morrer. Nós somos assim, gente. Vamos tomando veneno às gotas. Todo dia aquela dosezinha de veneno. E o pior é que vai dormir com uma super dose de veneno, porque justamente quando põe a cabeça no travesseiro, não dorme imediatamente. Daí, desculpa, todas as minhocas vêm na cabeça, e daí que a pessoa se sente realmente traída, decepcionada, magoada, ressentida. E daí os sentimentos vêm junto. Verdade ou não é? Eu estou aqui que nem um locutor de futebol narrando o jogo. Estou ou não estou narrando o jogo? Estou. Narrando o jogo direitinho. E o pior é isso. Aqueles momentos que às vezes são longos, né? São longos. De insônia. São uma super dose de veneno, porque você vai dormir em cima daquilo. Um amigo meu, bem amigo mesmo, me disse, foi agora nesses dias, que ele teve um aborrecimento grande de noite, e ao mesmo tempo estava cansado, muito cansado, deitou. Custou para dormir, mas no dia seguinte ele amanheceu pior. Disse inclusive que amanheceu com a boca amarga e parecia que da boca até o estômago era uma queimadura só. Era uma queimadura só. Por que isso? Porque tudo aquilo com que ele foi dormir, com o aborrecimento, e o aborrecimento que ficou ruminando na cabeça e nos sentimentos dele, mexeram com todos os ácidos, e esses ácidos foram para o estômago, e do estômago veio garganta acima, atingindo a boca, que ele disse que amanheceu com a boca amarga, parecia que tinha tomado fel, e tinha mesmo, porque o fel pegou, a bilis pegou. E me disse esse meu amigo que queimava como fogo da boca até o estômago. Estou ou não estou narrando o jogo? Contei a história de um amigo que falou para mim esses dias. Mas estou narrando jogada de muita gente. E quanta gente insiste em fazer essas jogadas, não é? Jogada errada. Gente, Deus quer acabar com tudo isso. Eu digo para você, é possível acabar com tudo isso. Você vai dizer, só por Deus. E eu repito para você, só por Deus. Mas só que esse Deus está aí para te dar a mão. Esse Deus está aí para te dar o seu Espírito Santo. Nós estamos cantando isso, nós estamos pedindo isso. Para poder perdoar o meu irmão, abrir meu coração. Viver o amor. Canta comigo, para sentir a paz interior. Para sentir a paz interior. Sobre o mal ser vencedor. Alegrar-me em ti. Há quanto tempo você não sente a paz interior? Há quanto tempo? Há quanto tempo você não se alegra e diz que não consegue se alegrar? Há quanto tempo você está triste, ruminando essas tristezas? Eu digo, Deus quer acabar com isso agora. Eu digo para você, assim como aquele meu amigo, naquela manhã, ele estava assim desesperado, porque queimava da boca até o estômago, ele queria um remédio para curar aquilo, para tirar aquela queimação que ele tinha do estômago à boca, da boca ao estômago. Você precisa acabar com essa queimação que não está apenas da boca até o estômago, não, está pegando você inteirinho, está pegando principalmente o coração, está pegando a própria cabeça, gente. E eu digo mais, Deus tem o remédio. Eu digo mais ainda, Deus é o remédio. Deus está como que distribuindo esse remédio. Deus está se distribuindo. O Senhor está dizendo para mim, para você, para nós agora, meu filho, minha filha, abra-se para receber o meu Espírito Santo. Eu estou dando de graça, eu estou oferecendo, é gratuito. Abra-se, receba, acolha, porque não é pela força, não é pelo poder, não é pela violência, não é pela decepção, não é pelo ressentimento, não é pela mágoa, não é pela tristeza, não, não é, mas é pelo meu Espírito que você vai enfrentar os problemas, porque os problemas existirão, existirão, e porque eles existirão, você tem que mudar de maneira de enfrentar os seus problemas, tem que mudar. Então você precisa do meu Espírito, e eu estou oferecendo hoje para você o meu Espírito Santo, para você ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, e assim mudar tudo, para poder perdoar o seu irmão, abrir seu coração, viver o amor, para sentir a paz interior que há tanto tempo você não sente. É verdade ou não é? Para sentir a paz interior, sobre o mal ser vencedor, alegrar-me em ti. Repete comigo, alegrar-me em ti. Alegrar-me em ti. Alegrar-me em ti. Alegrar-me em ti. Há quanto tempo você não sente alegria? O Senhor quer que você hoje sinta alegria. Como aquele meu amigo que estava com aquela queimação, você precisa deixar de sentir essa queimação e ao contrário sentir alívio, sentir paz e sentir alegria que há muito tempo você não sente. Então canta agora. Espírito Santo de Deus, inunda meu ser, inunda meu ser. Levanta as mãos. Quero sentir o amor do meu Senhor, do meu Senhor. Repete, Espírito Santo, Espírito Santo de Deus, inunda meu ser, inunda meu ser. Quero sentir o amor do meu Senhor, do meu Senhor. Pensa naquilo que eu narrei e canta agora, pra poder perdoar o meu irmão, abrir meu coração, viver o amor, pra sentir a paz interior, sobre o mal ser vencedor, alegrar-me em ti. Inunda meu ser, inunda meu ser. Inunda meu ser, vai inundar meu ser. Inunda meu ser, vai inundar meu ser. inunda meu ser. Vai inundar meu ser. Vamos pedir já agora, faça uma oração. Sim, fale espontaneamente com as suas palavras. Sim, Senhor, nós estamos pedindo. Eu estou pedindo, Senhor. Eu também preciso, meu Deus. Eu estou pedindo o Seu Espírito Santo para tudo isso, Senhor. Para todas as outras necessidades, eu peço agora o Teu Espírito Santo. Derrama, Jesus, o Teu Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, inunda o meu ser. Espírito Santo de Deus, inunda o meu ser. Eu preciso ser inundado, a mente inundada, o coração inundado, os sentimentos inundados, a vontade inundada, a minha fantasia inundada, a minha imaginação inundada. Eu preciso, Espírito Santo, eu preciso. A minha memória, a minha recordação, eu preciso. Que tudo isso seja inundado pelo Teu Espírito Santo. Eu preciso de um batismo no Espírito Santo que atinja a minha mente, que atinja os meus pensamentos, que atinja a minha fantasia, que atinja a minha emoção, sim, que atinja a minha imaginação. Eu preciso, Espírito Santo, que atinja os meus sentimentos, que atinja as minhas recordações, a minha memória. Sim, Espírito Santo, eu preciso de um verdadeiro batismo no Espírito Santo. Inunda, inunda, inunda, Espírito Santo. Jesus, dá-me o Espírito Santo. Faz de mim uma criatura cheia do Espírito Santo. Faz de mim, Jesus, um homem cheio do Espírito Santo. Que a minha vida se mude. Que a minha vida se transforme, Senhor. Eu e os meus irmãos precisamos de alegria, precisamos de paz, precisamos enfrentar os problemas, Senhor, de maneira saudável, de maneira sadia, de maneira sábia, Senhor. Então, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, é promessa de Jesus. Vem Espírito Santo, é promessa do Pai. Vem Espírito Santo, vem, nós precisamos, nós estamos pedindo. Estou impondo as minhas mãos, Senhor, agora, sobre todos esses meus irmãos e irmãs, pedindo. Derrama sobre eles, Senhor. Sim, derrama sobre cada um deles, homens e mulheres, adultos e jovens, casados e solteiros, também desquitados, desquitadas, separados, separadas, viúvos, pessoas sofridas, pessoas que acabaram ficando solteiros, solteiras, e até são chamados solteirões, solteironas, e carregam um pesado fardo por causa disso. Sim, Senhor, derrama sobre todos eles. Sim, meu Deus, sobre esses casados, sobre esses desquitados, esses separados, Senhor, esses divorciados, essas divorciadas, Senhor, derrama o Teu Espírito Santo, Senhor. Pessoa que o Senhor mostra agora com o coração em frangalhos, com o coração ácido, como aquele meu amigo disse, que era uma queimadura só. Sim, Senhor, o coração deles está queimando, Senhor. Vem e derrama o Seu Espírito Santo. Nós estamos pedindo sobre mulheres que se sentem traídas, mulheres que se sentem jogadas fora, descartadas pelos seus próprios maridos. Muito obrigado, Senhor, porque estás derramando, e eu estou pedindo, derrama o Teu Espírito Santo, Senhor, sobre esses homens, sobre esses esposos, Senhor, que carregam tantos problemas, maridos decepcionados, pais decepcionados. Derrama o Seu Espírito Santo, Senhor, sobre esses jovens, sobre esses adolescentes, sobre essas crianças, Senhor. São ainda crianças, mas tão marcados, tão feridos, tão decepcionados, Senhor. É só pelo Teu Espírito, Senhor, é só pelo Teu Espírito. Então, derrama o Teu Espírito Santo, Senhor. Eu estou pedindo, é promessa Tua, Jesus, é promessa Tua, ó Pai. Derrama o Teu Espírito Santo, que realmente aconteça um batismo no Espírito Santo, para que tudo isso se transforme, para que tudo isso se mude. E agora, vá orando nessa linguagem nova. Mesmo que você nunca tivesse rezado assim, começa agora, nem cantando. Reza comigo. Faz como eu agora. Candare, candare, candole, varium, alicata, chamali. Faz como eu assim. Vai soltando esses sons que o Espírito Santo coloca nos seus lábios. Candari amani katari candoli bandori shamalabali candari. Kalabali yabari candari. É uma linguagem nova que o Espírito Santo lhe dá. Candarabini mali kundari shamili valia. Alabari amali. É a linguagem do coração. E a linguagem do seu espírito. Também o seu espírito tem uma linguagem diferente da linguagem da nossa cabeça. Solta a sua voz assim. É como o balbuciar de criança. Mas seja simples. Solte esses sons de louvor. É o Espírito Santo rezando em você. Candalia manuri candori baturi bate catari candari. Alla valia variandaria mandare. Acaribanduri mandare candare. Chamali valia vari. Reze nessa linguagem dos anjos. É a linguagem do Espírito. Sim, é a linguagem do seu Espírito. Reze nessa linguagem, que é também a linguagem dos anjos. Você precisa disso. Candaribanduri candolibaturi shimelabaleia caritandari. Calvalia mariamani candaribandari valia. Seja como criança, você está precisando disso. Você precisa desse bálsamo. Deixe-se inundar agora pelo Espírito Santo. Deixe que ele venha aliviar. Sim, essa secura que é em você. Essa queimação que há em você. Deixe que o Espírito Santo venha agora curar, venha colocar bálsamo em tudo isso. Que ele venha curar as suas lembranças, a sua memória. Que ele venha curar as recordações de fatos dolorosos. Sim, o Espírito Santo quer curar essas recordações. Ele quer curar a sua própria memória machucada, ferida. Então reze assim. Ele quer ir rente, ele quer ir lá aos seus sentimentos. Sim, e a lembrança de sentimentos. E coisas que estavam muito incrustadas em você. Coisas muito escondidas, presas lá, trancadas dentro de você. O Espírito Santo quer atingir. Era veneno trancado, era veneno preso dentro de você, como pus estragando, infeccionando o seu interior. Então reza desse jeito, solta a sua voz sem medo. Sim, é a oração do Espírito Santo em você. É o seu Espírito orando. Sim, o seu Espírito fecundado pelo Espírito Santo, ele ora assim, desse jeito. Isto é uma grande cura, isso é uma grande transformação para você. E até mais fácil a gente se deixar inundar e cantar, e cantar. Canta, canta, solta a sua voz agora cantando. Eu quero ver um grande coral, solta forte a sua voz. Também a nossa orquestra vai ajudar, fortalecendo, e você vai soltando mais ainda a sua voz, porque isso é uma grande cura, é um grande momento de derramamento do Espírito Santo. O Senhor quer mudar todas as coisas, o Senhor quer mudar o seu interior, o Senhor quer colocar bálsamo no seu interior, no seu coração ferido, nas suas emoções machucadas, dos seus sentimentos que acabaram ficando ressequidos. Muito obrigado, Senhor. Candari amani alabará. Candari amani alabaranda lamalamali. Candara. Só o Senhor é que pode fazer isso. Obrigado, Senhor, porque estamos entendendo. Não pela força, nem pelo poder, mas pelo meu Espírito, não pela força, nem pelo poder, não pela violência, não pelo palavrão, não pelo xingo, não pelo grito, mas pelo meu Espírito. Sim, não é pelas emoções, não é pelos sentimentos, mas é pelo meu Espírito. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado porque estamos aprendendo. Candaria mania lavarandare, candaria mania lavarandara, queria mania lavarare, queria mania, candara mania lavara, candaria mania lavarare. Agora eu quero escutar apenas vocês. Canta, canta forte. A nossa orquestra e vocês. Canta forte. Beleza. Graças a Deus. Vai cantando assim. É a mais linda orquestra do mundo. É assim que se canta no céu. É assim que cantam os anjos. É assim que cantam os eleitos que já estão na glória. E esse canto se faz presente também na terra. Cante, cante forte. Deixe que os ares levem esse canto lindo. candaria mania la, candaria mania la valaria, candara mania la vara, candara ma, candaria mania la, candara, can. O nosso ambiente já está tão poluído, os nossos ares estão tão poluídos de ódio, de rancor, de ressentimento, de mágoa, de revolta, de xingos, de gritos. Os nossos ares precisam ser purificados, despoluídos por esse oxigênio puro. Sim, esse oxigênio puro, nesse cantar na linguagem dos anjos, nesse cantar do Espírito Santo, nesse cantar do nosso Espírito. Louvado seja Deus que está purificando os ares. Louvado seja o Senhor que purifica o seu ambiente, a sua casa, o seu lugar de serviço. Bendito seja Deus que purifica, que limpa o seu coração. Ele tira toda essa queimação que havia dentro de você, todo esse cáustico que havia dentro de você. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus. Levanta as mãos e canta forte. Solta a sua voz. Bendito seja Deus. Obrigado, Senhor, porque fazes novas todas as coisas. Sim, o Senhor faz novas todas as coisas. Bendito seja, Senhor. Louvado seja, Senhor. É vitória. É vitória Tua em nós. É vitória Tua nas nossas mentes. É vitória Tua nos nossos corações, nos nossos sentimentos, na nossa vontade. É vitória Tua no nosso ambiente. É vitória Tua nos casamentos. É vitória Tua nos relacionamentos marido e mulher, relacionamentos pais e filhos, parentes, amigos, colegas. Muito obrigado, Senhor. A Tua vitória está acontecendo. É vitória do Senhor. Não é pela força, não é pelo poder, mas pelo meu Espírito que eu farei esta obra. É isso que declara o Senhor de todo o poder. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, meu Deus. Vai sentando, vai sentando. Obrigado, Jesus, porque inunda a tudo e a todos com a Tua paz. Não para de cantar suavemente. Obrigado, Senhor, porque enches a tudo e a todos com a Tua paz. Sim, Senhor, a Tua paz está caindo e possuindo os corações, os sentimentos, as emoções. As nossas mentes vão sendo possuídas pela paz. Muito obrigado, Senhor, porque devolves a alegria. A alegria que estava perdida. O Senhor devolve a alegria. Alegria aos corações. Alegria que sobe lá de dentro, que suavemente nos inunda. Muito obrigado, Senhor, porque a esperança voltou a brotar no coração dos Teus filhos. Pessoas que estavam desesperançadas, decepcionadas. Pessoas que estavam desesperadas. E a esperança volta a raiar. Pessoas que estavam secas e o amor voltou a fluir. E o amor vai inundando. Muito obrigado, Senhor, porque só o Senhor podia fazer isso. Só o Senhor faz isso, está fazendo isso. Muito obrigado, Senhor. Amém. Amém. Deixa eu trazer uma grande alerta para você, que é a seguinte. Sabe, gente, uma coisa muito preciosa que nós temos, mas por ser preciosa, é uma coisa muito frágil. É muito frágil. Como um fio de navalha. Um fio de navalha não é um fio de facão, nem é um fio de um machado. O fio de navalha, ele é muito mais frágil para poder cortar do jeito que a navalha corta, que é totalmente diferente do fio de um facão, diferente do fio de um machado. Então, uma coisa muito preciosa, mas muito frágil que nós temos, é a nossa fantasia, é a nossa imaginação. São dois nomes para a mesma coisa: imaginação, fantasia. É a nossa memória, pela qual nós temos recordações. Recordações. Uma coisa muito preciosa, mas muito frágil, é a nossa sensibilidade, pela qual nós sentimos. Se você viesse ver aqui os couros da nossa bateria, você ia perceber. Quanto mais fininho é o couro, e ao mesmo tempo quanto mais resistente ele é, mais ele vibra. Couro grossão não vibra nada. Mas aquele corinho resistente, mas bem fino, ele vibra. Faz um sonzinho suave nesses mais suaves que você tem aí. Esse é grossão. Pega os suavezinhos, né? Tá vendo como vibra diferente? Isso. Faz com os dedos em cima desse aí para ver. Gente, assim é a nossa sensibilidade. Faz forte com seus dedos. Olha lá. É assim a nossa sensibilidade. Obrigado. É assim a nossa sensibilidade. Por isso, justamente, ela ou é possuída pelo Espírito Santo, ou ela fica vulnerável aos ataques covardes, sujos, desleais do inimigo. E o inimigo sabe onde atacar, o tentador sabe onde atacar. Por quê? A nossa fantasia, gente, desculpa falar, é como um saco de lixo, onde nós acabamos colocando tudo. E daí a nossa fantasia, recebendo aquilo, fica depois fantasiando. Fica depois fantasiando. Então, alguém te falou alguma coisa, ou alguém te fez alguma coisa, sofreu, doeu. Só que depois, a sua fantasia, a sua imaginação, fica ruminando aquilo. E volta agora na forma de fantasia, volta agora na forma de imaginação, e vai crescendo, como clara que você vai batendo, pega a clara de ovo, bate, aquilo sobe, afoga você. Parece que o problema ficou grandão, enorme, sufocante. Parece que aquilo que a pessoa fez, que aquilo que a pessoa falou, né, foi uma coisa enorme, gravíssima. Ofendeu você, magoou você, feriu você, toma um volume, você fica como que inchado, e fica mesmo. Você fica fulo de raiva. E a fantasia daí já começa a arquitetar coisas para falar, coisas para dizer, coisas para xingar, coisas para fazer. Verdade ou não é? Só não estou narrando o jogo. Coisas para fazer. A gente começa a brigar com as pessoas na fantasia por dentro. Você briga, você faz uma verdadeira briga com a pessoa. E até você faz as frases com que você vai falar, os xingos com que você vai xingar, os desaforos que você vai dizer. Verdade ou não é? Ou a nossa fantasia, ou a nossa imaginação está possuída pelo Espírito Santo, ou ela é um campo fértil, um campo propício para o inimigo sujo, covarde, vir e atacar, e fazer da sua fantasia o que ele quer. Da sua fantasia o que ele quer. Me recordaram que o padre Paulo, quando esteve aqui conosco no acampamento de oração, falou a respeito disso, até dizendo que nós peçamos ao anjo da guarda. Porque veja, assim como os demônios, os espíritos malignos, podem atingir a nossa fantasia, a nossa imaginação, muito mais os anjos de Deus, a partir do nosso anjo da guarda, mas os anjos todos que Deus quiser que venham em nosso auxílio, eles podem atingir a nossa fantasia, a nossa imaginação. Aí, gente, com coisas boas. Pensando bem, com bons sentimentos, querendo o bem. Por isso que a sua fantasia, a sua imaginação precisa ser batizada no Espírito Santo. Um couro desses, para ficar bom, ele tem que ser banhado e ficar lá de molho. Ele só vai esticar bem e vibrar se ele ficar curtindo. Daí se fala curtir o couro. Até existem essas fábricas de curtição, onde o couro é curtido. Portanto, ele fica lá de molho, naquela água com aqueles ácidos. Gente, desculpe a expressão, a nossa fantasia, a nossa imaginação precisa ser curtida no Espírito Santo. Ficar de molho, banhada. E banhada é o mesmo verbo de batizada. Batizada no Espírito Santo. Você precisa. E uma outra coisa que você já notou, a sua memória. Se a sua memória, pela qual você se lembra das coisas, se recorda das coisas, não estiver batizada no Espírito Santo, ela se torna também um campo fértil para o inimigo agir, para o tentador agir. Não só ele coloca na nossa memória as coisas que aconteceram, mas ele manipula lá dentro, ele mistura as coisas lá no nosso interior, mistura envenenando as coisas, e ele na hora certa, ele sabe ir tirar, desculpe, é como certos arrotos, né? As coisas piores de estômago parece que vem até a boca, desculpe falar assim. Ele sabe tirar lá de dentro as coisas ruins que voltam à memória, voltam à minha cabeça, voltam aos meus sentimentos. Para quê? Para estragar tudo. Quantos de nós somos como que inocentes úteis, levados pelo nariz, pelo inimigo, né? Para onde ele quer. Já experimentou alguém pegar no seu nariz assim e puxar você? Porque dói justamente, né? Dói. Você acaba cedendo e acaba sendo levado para não doer mais. É desse jeito sujo que o inimigo age. Diga comigo, eu quero, Senhor. Eu peço, Senhor, que a minha memória seja batizada no Espírito Santo. Que as minhas recordações sejam banhadas no Espírito Santo. Vivam banhadas no Espírito Santo. Para que o inimigo não continue envenenando. Envenenando a minha memória. E envenenando a minha vida. E envenenando a vida dos outros. Eu quero. Eu preciso. Que a minha imaginação, que a minha fantasia seja batizada no Espírito Santo. Permaneça batizada no Espírito Santo. Para que ela seja usada por Ti, Senhor. E não pelo tentador. E que eu não estrague a minha vida. Que eu não estrague a vida dos outros. Que eu não estrague as coisas mais preciosas que eu tenho. Com a minha fantasia, com a minha imaginação, trabalhada pelo tentador. Gente, nós precisamos ter os nossos sentimentos, e daí a nossa sensibilidade, porque é com a sensibilidade que você sente. A sensibilidade é uma coisa muito preciosa, porque a gente que acaba sendo insensível, é péssimo isso. A nossa sensibilidade precisa ser batizada no Espírito Santo e viver batizada. Ela tem que estar sendo curtida sempre pelo Espírito Santo, porque do contrário o inimigo sujo, covarde vem e toma conta da nossa sensibilidade, e daí você já não sente mais do jeito certo, você vai sentir sempre do jeito errado, com mal, com ressentimento, com mágoa, se ofendendo, se magoando, se ferindo, e daí todas as consequências. Você já viu, quando junta esses três mosqueteiros terríveis, a imaginação e fantasia, que é uma coisa só com dois nomes, imaginação e fantasia, se junta à nossa sensibilidade, e os dois se juntam à nossa memória. Desculpa a expressão, que inferno dentro de nós, né? E quanta gente vive nesse inferno, que parece aquelas pimentas, assim, fortes, apimentadas mesmo, que acaba com a boca da gente, acaba com o estômago da gente. Quanta gente vive neste inferno e não precisa viver, porque se juntam fantasia com sensibilidade e memória, estraga toda a vida. É por isso que hoje o Senhor vem dizer a você: não é pela força, não é pela violência, não é pelo ressentimento, não é pela mágoa, não é pelo xingo, não é pelo grito, não é, mas é pelo meu espírito que a sua vida precisa se passar. E você pode viver, graças a Deus você já recebeu o batismo no Espírito Santo. Eu falei essas coisas agora no final, só para concluir tudo que você precisava ouvir. Mas, graças a Deus, você já recebeu esse batismo no Espírito Santo. Diga comigo: eu quero, Senhor, eu quero viver cada vez mais batizado no Espírito Santo, para não viver mais segundo a carne, de acordo com a minha fantasia, sensibilidade, memória, mas eu ser movido pelo teu Espírito. Vem, Espírito Santo, enche-me, Espírito Santo, conduz-me, Espírito Santo.